Eu sou aquele que, sem esperar nada, o mundo entrega. O estudante que nas imediações de Babel comentava Schopenhauer, Aristóteles e Kant. Jogral que em Bogotá fez do orbe seu palco. Enviado ao Vale do Delaware para julgar seu racismo ou seu egoísmo. Ao ver que voavas, cortaram tuas asas uma a uma, condenando-se à perda de sua imortalidade. Aquele que retratava os egoísmos de Manhattan e conversava com visionários de outros credos, que duvidava do estouro latino-americano e corrigia os teólogos ingleses. Aquele que participava de uma tragédia chamada Colômbia e representava na Índia suas fronteiras, que ligava semióloga ao cinema e fotografava um mundo que temia perecer. Aquele que conduzes por abadias e nações com filmes de crianças e pescadores, vivências que a França lhe entregou, que hoje te honram em sua existência sempiterna. Oh, oh, oh, oh, em sua existência sempiterna. Anjo enviado ao Vale do Delaware para julgar seu racismo ou seu egoísmo. Ao ver que voavas, cortaram tuas asas uma a uma, condenando-se à perda de sua imortalidade. Aquele que retratava os egoísmos de Manhattan e conversava, e conversava com visionários de uaros de outros credos, que duvidava do estouro latino-americano e corrigia os teólogos ingleses. Aquele que participava de uma tragédia chamada Colômbia e representava na Índia suas fronteiras, que ligava semióloga ao cinema e fotografava o mundo que temia perecer. Oh, oh, oh. Aquele que conduzes por abadias e nações com filmes de crianças e pescadores, vivências que a França lhe entregou, que hoje te honra em sua existência sempre ter.